Amor, por favor, reconsidere sua posição. Mude de opinião, fica comigo. Dá-me teu perdão, ponha-se no meu lugar e sinta o que sofri por ti. Teu ódio me torpedeia, esfria meu coração, que precisa do seu calor pra bater, pra bater, pra viver. Ignoras meu amor, minha paixão. Aceito ser invisível pra você, mas ódio por mim. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, por favor, por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Aceito ser invisível pra você, mas ódio por mim. Por favor, não. Ah, como preciso do seu perdão. Tenho ilusão, te perdi. Aceito não te ver, não te ter. Aceito tua indiferença, ser invisível pra você, mas ódio por mim. Por favor, não. Por favor, não. Por favor. Por favor, por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Aceito ser invisível pra você, mas ódio por mim. Por favor, não.